Você está ouvindo Desleituras. Literatura cabeça para um mundo descerebrado. Bem-vindo novamente ao Desleituras, o podcast de narração de contos, histórias, poemas e textos do nosso teatro escuro. O podcast onde histórias não assumem somente a função de te entreter, como também de levar tua alma a um abismo de medo e desespero do qual será difícil escapar. Mas de maneira assim, divertida e pra frentex. A cada novo episódio, vocês conhecerão dois artistas de escrita e seus trabalhos escolhidos, partilhados neste podcast de maneira não comercial, ajudando a divulgar e incentivar a literatura por outros meios que não apenas o impresso. Mas antes de apresentar as obras deste episódio, quero deixar apenas alguns recados rápidos para depois começarmos sem mais impedimentos. Considere que é um momento de pausa para respirar, antes do horror, maldições, crianças infernais ou danças de salão virem puxar teu pé. Vamos lá? Primeiro, siga o Teatro Escuro nas redes sociais, pessoinha que agora ouve este episódio cercada de sal, crucifixos e feijões mágicos do Valdomiro na tentativa de se proteger. Compre nossas canecas oficiais na Game Master, as quais são excelentes para tomar aquela água benta para te hidratar do pecado. Faça parte de nosso grupo do Telegram, interaja e caia dentro do maior, mais atóxico e trevoso hospício da internet. Segundo, não esqueça que você pode ajudar o Teatro Escuro Pensador Louco a continuar produzindo podcasts e eu a não levantar do túmulo ao pôr do sol em busca de sangue porque a cerveja acabou. Seja por meio do Padrim ou do PicPay, você pode fazer doações únicas ou mensais a partir de R$1 e com isso garantir que os podcasts do nosso Teatro Escuro continuem rolando. Ajudando, você ainda entra para o canal dos apoiadores do Telegram, tem acesso aos podcasts antes deles saírem para o público geral, tem um podcast ocasional apenas para você e muita chance de decidir e participar das gravações. Portanto, agradeço aos e às padrinhos. Anderson Demonhão, do Churume, Danilo de Almeida, do Doublecast e do Já Ouviu Esse Disco, Diego Fávero, de Sorocaba, Diogo Bob, do Galera do Raul, Maverick, da Rádio TV JoinvilleWeb.com, que é um dos autores deste episódio, Fábio Oliveira, do Rio de Janeiro, que é outro autor deste episódio 52, Tiago Trabuco, do Trabuco Show e do Insólito News, Lica Mundo, Me Julguem, Luciano Dias, de Curitiba, Ricardo Bannerman, do Auto Radio, Roger Bittencourt, do Rio de Janeiro, Samuel Buca, do Boteco dos Versados, Jeff Guimarães, do Tenistas em Ação, Thais Souza, do La Siesta, Tiago Miranda, do Ponto Cego, William Vulto, do blog Lugar Nenhum e Micaela Borges, nossa doutora casa. E também agradeço aos PicPayers, Jorge Uzumaki Augusto, do Anime Sphere, Caroline Moura, de São Paulo, Matheus Mantuan, do Curva de Rio, William Floyd, do Fermata, Sandro Cruz, do Depacast, Renato Petilli, de Florianópolis, Yuri Braulio, do Mongecast, do Rock no Pinheiro e Rulen Catino, do Por Outro Lado. Acreditem, vocês são as melhores assombrações que alguém poderia ter. E se você, ouvinte, quiser fazer parte dessa turma de doidos e doidas que ajudam o Teatro Escuro a seguir adiante, é padrim.com.br/pensadorlouco para nos ajudar mensalmente no Padrim. É @teatroescuro para apoiar mensalmente no PicPay. E @pensadorlouco também no PicPay para fazer apenas doações só quando for noite de lua cheia. E agora vamos falar de uma empresa que é sinônimo de viagens que não te levarão a bailes dos mortos ou a festas em casarões mal-assombrados, a Infinity Tour. Uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo de verdade e ainda terminar feliz sem nenhum imposto no teu cangote. Sabe do que eu tô falando? Infinity é turismo do jeito bom, indo de primeira para vários lugares onde podemos ver como a vida é cheia de mistérios que jamais cobrarão tua alma. Portanto, caiam dentro com a Infinity Tour. Se você é um pensador louco, um espírito livre, um ser indomável, então você precisa conhecer a Infinity. É turismo para quem é ambicioso bastante para sair por aí e ver um mundo que nos faz ser felizes de viajar quando esta pandemia acabar. Os caras têm uma vasta programação, desde passeio de 3 horas até um feriadão inteiro, tudo para te fazer sentir um Van Helsing risonho. Precisa de agito, mudar de áreas, experiência gastronômica, turismo corporativo? Tá esperando o quê? Acesse agora mesmo blablablablo.infinity.tour.br e veja todas as formas perfeitas de te fazer curtir a vida como alguém que aprecia os prazeres dela. Olá, ouvintes desse teatro escuro maravilhoso do Pensador. Hoje estou aqui, eu, Maverick, e vim convidá-los a conhecer o No Hype do Ômega, um programa de rádio estilo anos 90 na web. Sim, aonde você pode mandar o seu beijo, mandar o seu recado, pedir a sua música e com certeza vai ouvir o melhor do rock, blues, jazz e muito mais que todos os tempos já nos comportaram. E lembre-se, é só você acessar omegastation.com.br e toda terça-feira você vai ter o melhor da música nos seus ouvidos. Estamos em todos os agregadores, então não esqueça, Hype do Ômega! Eu vou ter o prazer inenarrável de recebê-los com todo carinho. Voltando ao cerne do episódio, nosso primeiro autor de hoje é o grande amigo, padrinho e DJ menos alma penada do universo, o inigualável Maverick. Sintam só a bio do mancebo. Maverick Saldanha é o modelista e miniaturista que você encontra na arroba Hype Modelismo. Além disso, ele é fabricante de miniaturas, locutor radialista, editor de áudio e vídeo, podcaster do Omega Cast, do No Hype do Ômega e do Via Internet Discada. Como se não bastasse, ele também é autodesigner, escritor amador, desenhista, aerogravista, motorista de aplicativo e, nas horas vagas, caçador de monstros. Hoje, ele nos brinda com o conto Festa na Piscina. Bom, acho que já podemos terminar nossa introdução. Eu sou o Pensador Louco e nossa desleitura começa agora. Festa na Piscina, por Maverick Saldanha. Era uma noite de lua cheia, coincidentemente a noite das bruxas, e todas as casas estavam enfeitadas. Todos comemoravam a promessa de travessuras ou doces na cidade. Crianças e jovens fantasiados praticavam a romaria anual de casa em casa, em busca de suas doses massivas de guloseimas. Todos felizes e energizados pela quantidade de açúcar ingerido, uma noite ao menos no ano para se empanturrarem, sem ameaças dos monstros chamados sobrepeso e diabetes. Porém, mesmo que o pequeno município tivesse abraçado como um todo essa data, uma casa, uma única, no alto do morro, não tinha enfeites ou dava quaisquer mostras de interesse em participar das festividades. Havia muito, aquela casa não tinha comemoração de Halloween. Sempre escura, mesmo com o sol a pino, o telhado extenso projetando abaixo uma densa cortina de sombras, como se luz evitasse tocar a construção. Sempre parecendo vazia, oca, um buraco negro manchando a monotonia arquitetônica da cidade, evitada por olhares, mencionada raramente, igual a algum parente inoportuno cuja simples referência poderia estragar o bom tom de uma conversa. Tratada como outras cidades menos afortunadas ou mais urbanizadas, talvez, tratariam um lixão, qualquer depósito de dejetos que fosse contra-argumento de prosperidade estética. Uma construção imponente, deixada ao descaso por tempo suficiente para as novas gerações, Aquelas mesmas agora indumentadas como fantasmas de lençol, vampiros mostrando dentes de plástico ou zumbis com o rímel desbotando, esquecerem como chegar a fazer parte da cidade. Seus andares ainda estavam de pé. O telhado, ainda que tornado em parte num jardim de limo e lixo levado pelo vento, não parecia implorar por demolição. As grades cercando a casa há muito haviam cedido à decadência raivosa da ferrugem e não tinham mais como manter intrusos do lado de fora. Mas claro, não que alguém na cidade tivesse lá muita vontade de invadir o terreno interno do casarão. Ninguém suspeitava de algum tesouro deixado lá, quem sabe, por seus moradores ausentes. Nenhuma obra de arte digna de ser pilhada poderia estar lá. A casa era hostil simplesmente por existir, permanecer, resistir ao tempo. Não haveria qualquer forma ou exemplo de beleza em seu interior, a julgar pela opressora imagem ostentada no exterior. Como poderia? Jamais um órgão interno deveria ser belo enquanto habitante de uma casca tão feia e decadente. Todos diziam, a construção era seu próprio sistema de defesa. Não fazia questão de ser habitada ou convidativa. Mas até então, quantos erros a humanidade não cometeu por ignorar avisos implícitos e sutis assim? Naquela noite, por mais estapafúrdio pudesse parecer, alguns adolescentes resolveram passear por lá, sem qualquer motivo aparente. Contudo, desde quando a idade inconsequente não é justificativa plausível para se cometer pequenos pecados? Ora, era só uma casa velha e deixada ao Deus dará. Qual motivação maior uma noite de Halloween precisaria para convidar 6 adolescentes repletos de caloria na corrente sanguínea e loucos por emoções baratas a irem xeretar no lugar? Sem desafios de coragem ou testes de sobriedade, nada de apostas de quem teria a força de vontade de permear o lugar esquecido e evitado. Só vontade mesmo, de zoarem, se divertirem, puxarem os limites só um pouquinho. A espécie de ideia autorreplicante a qual, uma vez lançada, independente de quem a tenha tido, infectaria quem estivesse à volta tal como uma onda de bocejos. 3 garotos, 3 garotas, repletos de energia e desfalcados de pensamento autocrítico. Era a noite do Dia das Bruxas, afinal de contas. O que poderia dar errado? Empurraram o velho portão, baixo, de ferro carcomido por tempo e umidade. Nem se deu ao trabalho de ranger. Ao contrário, desabou na grama alta e molhada pela chuva forte da noite anterior com um som baixo e surdo, quase inaudível. Entraram um a um. Horizontalmente larga e alta, no cume do maior morro da cidade e dando para uma vasta floresta de pinheiros atrás, não mostrava qualquer indício ou dava dicas de ter sido projetada para momentos felizes. O difícil acesso, ainda mais para um grupo a pé, nunca teria denotado abrigar, dentro de seus limites, áreas de recreação. O que deixou ainda mais surpresos os 6, em sua fila indiana de formiguinhas humanas passo a passo, ao darem a volta pelo terreno lateral e encontrarem uma piscina. Uma que nada tinha a ver, arquitetonicamente falando, com o restante da casa, por mais que fizesse força para encontrar conexões. Ora, temos a maioria de nós, ao menos, a ideia de equilíbrio quando aplicado a cenários. Se pensamos em uma casa com piscina, nos remetemos a festas com crianças felizes, carne assando, algumas pilhas esparsas de latas vazias mal arremessadas contra a lixeira, conversas, biquínis e papos animados. Não vem em nossa mente facilmente a imagem de mausoléus sombrios como anexos a esse tipo de situação. Não adianta. Jamais pensamos automaticamente em crematórios, cemitérios, prisões ou câmaras mortuárias como tendo uma piscina em volta. Não cabe no cenário. o que deixou tudo muito mais surpreendente aos seis adolescentes, quando se depararam com uma aparente festa na piscina, em vias de começar. Muita comida fresca e apetitosa, arrumada junto a pratos e copos vazios em algumas mesas de aspecto novo. Muita bebida também, entre sucos, refrigerantes, baldes de gelo e opções de beberagens mais adultas para batizá-las. A piscina enfeitada, com balões de festas coloridos, espaguetes de espuma, boias de flamingos e bolas esperando para serem jogadas. Cada um dos invasores olhou de rosto em rosto, fazendo aquele ping-pong entre as mesas e seus amigos, incrédulos do que encontraram, não tanto por estar acontecendo ali, mas por estar acontecendo ali naquela noite. Entre piscadelas de surpresa e risadinhas de descrença e sussurros de "que porra é esta?", a própria casa, de certa maneira, mudou. Não que tivesse se tornado de um sonho de casa própria da família Adams em um parque temático do filme Porky's. Não. Ainda era a mesma soturna e lúgubre montoeira de velhos tijolos, paredes cinzentas por velhice e ângulos opressores parecendo nunca terem tocado a luz do sol. Mas algumas de suas luzes externas se acenderam e suas paredes em decadência do lado de fora vestiam agora a mesma decoração feliz, vibrante e colorida da convidativa piscina. Portanto, onde antes havia a nudez escura e taciturna de algo largado ao esquecimento dos corpos em decomposição, agora havia balões, faixas alegres e galhardetes os quais prometiam uma festa de verão, em plena noite de Halloween. Não é como se a equação fosse difícil de resolver. Foi um bando de moleques, o qual esperava uma noitada de doces estripulias e histórias de fantasma ao redor de uma fogueira improvisada naquele lugar. Some a isso uma promessa de orgia alimentar, aquática e, quiçá, alcoólica vinda de lugar nenhum, sem consequências ou pudores, arrependimentos ou tédios. E como resultado, você terá a rápida dissolução da capacidade de cada um ou uma no grupo de se questionar na possibilidade ou probabilidade daquilo tudo terminar muito mal. Realidade chata do mundo tirada da equação, então, e o grupo partiu para cima de suas gostosuras sem temer quaisquer travessuras. Caíram sobre a pilhagem exposta como nuvem de gafanhotos, gargalhando e se incentivando e esquecendo o quão incrédula aquela situação toda era, enfim. Beberam e comeram tal qual piratas a salvo dos navios da rainha. Longe de qualquer cabeça entre os 10 e 18 anos pensar em fatores como aquela festa por acaso não ser para eles. Aquela casa, seu anexo feliz, ser sequer habitada e tudo ser convidativo demais para não ser uma pegadinha. Uma daquelas de se arrependerem para sempre. E sequer demorou muito para acontecer. Uma das três garotas não estava exatamente bem. A moça se sentia acuada desde que entrara. Não era algo físico ou emocional a ponto de ser curado por um bom papo regado a Cuba Libre. Era mais uma sensação, algo pesado de respirar que não estava no ar, mas em sua própria pele, talvez, exalando feromônios de alerta vermelho aos quais o nariz da moça já estivesse sobrecarregado além de perceber. Uma apreensão em cada centímetro cúbico vazio ou ocupado da piscina e sua casa-mãe em volta. A fazia se sentir observada, vigiada. Porém, claro, longe dela ter dito qualquer coisa a respeito a seus amigos. Ela não havia hesitado ao entrar no lugar entre risadinhas e flertes. Não se detivera quando provou os perfeitos bombons de licor na mesa ou ao receber a primeira bebida de seu crush, o qual, ela jurara, não se safaria de levar uns amassos antes do raiar do sol. Obviamente, ela não seria a chata a estragar as oferendas. Pena. Falta de comunicação parece muitas vezes ser a fonte de tantos infortúnios. Tivesse ela confidenciado seus temores e receberia um acolhimento de outros dois sentindo exatamente a mesma coisa. Um dos invasores, ou de cabelos loiros e dezenas de cicatrizes sangrentas desenhadas na cara por batom e delineador, soltou um arroto feliz e embriagado, acompanhado de eco. Reverberou entre a casa, piscina, noite de Halloween, por mais tempo do que devia. Nem se ele fosse um tenor italiano, aquele vibrato teria durado tanto. Todos e todas à volta riram, fizeram a cara de nojo habitual, aquela usada em meio incentivar, meio reprimir, e ficaram ouvindo o ecoar do som até notarem como se estendia sem parar, até notarem que não havia eco algum. Eram passos, pesados, dentro da casa escura. Os seis se detiveram imediatamente a ouvir, copos na mão, parados em meio ao trajeto de inundarem suas bocas, barrinhas de alcaçuz detidas no mastigar, gargalhadas interrompidas gaguejando. Olharam todos qualquer janela sem cortinas na casa. O breu dentro do velho casarão era pesado demais para dar visão ao interior. Momento perfeito para todos se olharem e decidirem sair o mais silenciosamente possível do lugar. Quem sabe, no máximo, deixarem uma nota prometendo devolver tudo o que consumiram. Jamais. Tivesse o grupo dois membros a menos, uma van e um labrador faminto, e estariam naquele exato momento assinando um contrato com alguma emissora. Mas não. Mesmo os instintos da moça berrando para que ela saísse correndo, dos outros em terem subitamente mais o que fazer, todo o somatório do açúcar e álcool no sangue trazia à tona uma pergunta. A pior de se fazer naquela noite. Halloween. O que poderia dar errado? Claro que decidiram ver de onde vinham os passos. Sem entrada na lateral onde estavam, nenhum se perguntou por que não havia porta que desse acesso mais fácil à piscina. Deram a volta de volta à frente. Mal encostaram na porta, sem campainha ou batedor, nem se decidiram por bater palmas para avisar que fariam uma visita. Cedeu. Melhor ainda, abriu. Sem rangido de capela funerária ou castelo de Drácula. Simplesmente abriu. Suave, sem emitir qualquer barulho. O salão de entrada era enorme, como todos na cidade cogitavam que seria. Contudo, não mostrava quadros de alguma família ancestral amaldiçoada, ou móveis cobertos por teias de aranha, sequer correntes ou instrumentos de tortura largados pelo tempo, como seria de se esperar. Na verdade, ele não mostrava nada além de algumas estantes vazias em péssimo estado, apenas um alto e profundo salão de entrada, empoeirado, sequioso igual a boca aberta de alguma múmia recém-dissecada. Algumas portas fechadas, um mau fundo, três laterais, lareira quase despencando, uma escada curvando-se em direção ao segundo andar, e uma escuridão amenizada unicamente pela pouca luz do mundo real fora de casa, onde a noite já avançava para o fim das festividades, na cidade abaixo do morro. Isso trouxe um bafo de desapontamento ao grupo dos seis jovens. O que teriam para contar no dia seguinte, fora terem invadido uma festa para ninguém e nem sabiam se deveriam contar sobre isso? O desânimo foi tanto ao ponto de esquecerem por um momento os seus medos ou receios. Juraram em silêncio não saberem nem mesmo se ouviram os tais passos. Amaldiçoaram a vodka gelada e as balinhas recheadas. Que balde de água fria entrar na casa havia se tornado. Seus ombros chegaram a despencar em uníssono, prontos a darem ordens ao resto dos corpos que dessem meia volta e retornassem para a festinha do lado de fora. Quando novos sons vieram, do andar de cima. O que seria? Algo raspava na madeira, rasgava a madeira, arranhava o chão vigorosamente no segundo andar? Todas as hipóteses juntas, o inferno era não saber. Formaram de novo a fila de formigas xeretas. Subiram passo a passo uma escada de mogno igualmente silenciosa. E ao menos por isso eles deram graças. A escuridão não parecia maior ou menor à medida que subiam. Conseguiam facilmente enxergar uns bons 10 metros à frente. super seguro, certo? Chegando lá, nada. Mais um somatório de coisa alguma no andar do meio do casarão. Neste, ao menos, as portas pareciam abertas. Mas passando, sem entrarem, cada aposento somente revelou mais quartos vazios, tão irrelevantes em fermento mitológico quanto o salão abaixo. Nada comentável. Nada para gerar memes eternos entre as rodas de amigos e de cada um. E como toda exceção em vias de comprovar uma regra, um cômodo diferente despontou na monotonia de um lugar esquecido não por malfazejos ou emanações satânicas, mas por desuso. Ao menos um, pensaram cada um ou uma dos jovens, para valer a pena aquela noite já quase toda perdida. Chegando mais perto, ainda tentando ao máximo não fazerem ruído, já que os sons servindo de isca para levá-los ali haviam cessado, viram um decorado e igualmente esquecido quarto de criança. Sim, ali todos os anseios pelos quais valeria aquele arrombamento e invasão serviriam de justificativa aos invasores. Dali, sem dúvidas, viriam histórias a serem contadas pelos próximos 30 e tantos Halloweens. Em contraponto, aquele lugar estúpido e sem graça, exceto pela piscina e buffet do lado de fora, o grupo encarava agora um quarto de criança como apenas velhos filmes da Hammer fariam jus. Brinquedos anciões, blocos pedagógicos de montar, bonecas de pano e porcelana de várias fontes, vestidinhos miniatura e miçangas coloridas de brincar, livros, pelúcias, até um pequeno jogo de chá com mesinha e cadeiras pronto a ser usado por princesas mirins. Tudo tão coberto de manchas, poeira, teias e mofo, a ponto daquele quarto parecer o para-raios de toda a decadência que a mansão deveria ter mostrado desde sua invasão, concentrada num cômodo só. Mas isso o grupo de delinquentes alcoolizado viu antes mesmo de entrar. Dali mesmo, do batente da porta, olharam a penteadeira, com seu vidro manchado por eras de umidade. Testemunharam o armário, inchado e parecendo um tonel velho barrigudo, o qual jamais deveria guardar roupas de criança. Notaram a janela e a cama, com suas almofadas e cobertor perfeitamente arrumados, porém, murchos de conter incontáveis metrópoles de ácaros entediados. E então, ali sim, ouviram uma risada infantil capaz de retorcer a coragem de qualquer bravo caçador de mistérios. Ela nem era uma risada em si. Parecia mais um cacarejo fino e desafinado, tentando ao máximo soar convidativo e atraente, tanto quanto um apito gaguejante do inferno conseguiria. O riso que arranhões de vidro ou ossos muito finos estalando em cadência coroaria piadas as quais nunca deveriam ser contadas. Em suma, o suficiente para despir os 6 jovens de toda a justificativa que erguessem pelo somatório de suas vidas para ainda permanecerem ali. Desceram as escadas correndo sem se preocuparem mais com a fila indiana organizada. Quase estapeando uns aos outros rumo à porta de saída, a qual, como mandaria a moral de qualquer lenda terminando em "tá vendo como não se deve fazer isso", estava fechada, não importando quantos 6, empurrando ou puxando todos ao mesmo tempo, tentassem abri-la. E foram todos de ombros contra ela sem medo de se machucarem e sem causarem qualquer mudança também. E foram chutes, socos, esbarrões, encontrões, toda e qualquer forma de agressão contra uma porta a qual antes parecia tão macia e bem intencionada. E berros, de todos os volumes e intensidade, jamais ouvidos de cima do morro que toda aquela cidade lá embaixo fazia tanta questão de ignorar. Num rompante de alternativa, uma jovem, aquela primeira a se sentir estranha de estar no lugar, teve a ideia de sair pela janela que dava para a área da piscina, onde antes eles estavam. O restante do grupo a seguiu, abriram facilmente a porta da direita, a que dava vista para a festinha. Pararam todos, entretanto, sem sequer ainda tentarem abrir, por causa do que viram através do vidro. A piscina ainda estava lá, apenas um pouco diferente. Não mais a lindeza limpa, brilhante, de águas azuis onde pouco tempo antes alguns até cogitaram pular sem roupas. Agora, ela parecia estar num feng shui equilibrado com o restante do lugar abandonado. Era meramente um fosso de cimento velho e ladrilhos despencados para dentro do solo. O túmulo de um paquiderme neolítico amaldiçoado, parecia. O fundo cheio de sujeiras, folhas, azulejos partidos e restos de animais mortos. Algo onde ninguém sem várias camadas de proteção sequer encostaria. A comida, bebida, mesas, balões e boias, essas já não dava para discernir tão bem. Entre os montes de bolor e limo e mato decadente invadindo o que antes parecia atender às preces de amigos, querendo uma festinha na noite das bruxas. Ao olharem a cena, dois dos seis desataram a vomitar no chão, repentinamente lembrados de terem consumido muito dos doces, licores e refrigerantes, muitas vezes sem mastigar direito, como se alguém pudesse privá-los de um tesouro. A premissa do interior de seus estômagos agora estarem com uma visão do lado de fora foi forte demais. Os outros quatro, entretanto, tentaram ser mais proativos. Empurraram os vomitadores até as laterais da janela larga fechada para que pudessem continuar colocando os bofes para fora sem impedir que os outros abrissem a rota de saída. Quem dera. A exemplo da porta, o vidro maldito também não abria. Não quebrava, não fazia qualquer questão de diferenciar ninguém do grupo de moscas esbarrando em sua superfície. E de nada adiantou gritarem mais, pedirem por ajuda ou usarem celulares, igualmente sem nenhuma vontade de liberar aos jovens uma barrinha de sinal sequer. Estavam sós, somente não tanto quanto gostariam de estar. Não encontrando outras formas possíveis de sair, engoliram seus temores e resolveram voltar ao segundo andar. Os quartos abandonados não ofereciam nada além de poeira e alergias, ambas acumuladas gratuitamente aos clientes para se servirem. Chegaram a lembrar de uma janela aberta no terrível quarto da criança demônio que ria e correram para lá. Um pulo desesperado de 7 ou 9 metros lá de cima não parecia mais tão assustador. Fecharam os olhos para ganharem a bravura vinda da ignorância e entraram de rompante no quarto, de maneira a não se deixarem afetar por nada que pudessem ver, e tatearam as paredes até encontrar a janela, cujo vidro, na continuação daquela piada sórdida e aparentemente sem término, estava fechado agora e igualmente irredutível de abrir. Como uma punchline para terminar a piada, o riso profano e fino parecia apenas reforçar como eles eram os palhaços tristes da esquete. E os jovens se escoraram uns nos outros, já à beira das lágrimas, quando notaram a porta do quarto a fechar, lentamente. Rápido, sem pararem para pensar, correram para sair. Desorganizados como estavam, tropeçaram uns nos outros entre brinquedos esquecidos e pernas tremendo de medo, mas conseguiram sair antes da porta fechar num baque. Quase todos conseguiram sair, melhor dizendo. Olhos arregalados ao som do bater e trancar da porta, contaram só 4 do grupo no corredor. Logo após, por gritos de desespero e pavor, a prova de que um casal havia ficado no quarto se tornou dolorosamente evidente. Mais doloroso ainda, quando a voz da criança odiosa soltou um grito de ódio infantil, o qual misturou-se aos berros de dor do casal preso, e o que parecia ser água estagnada, desatou a verter por baixo da porta. E então restaram 4. cansados, com a bebida e doces ou o que quer que tivessem consumido já queimados no organismo, decidiram, a exemplo do quanto isso não dá certo em filmes, se separarem e buscarem outra forma de sair. Apenas mais uma ideia estúpida somada àquela noite impossível, porém medo era sempre o mais potente combustível conhecido. Sentindo muito pelos amigos perdidos, sentindo mais ainda como poderiam ser os próximos, um casal se prontificou a procurar outras formas de saída na cozinha. Os dois restantes voltaram à sala, para achar chaves ou soluções, o que quer que aparecesse primeiro. Destes últimos, desalento foi a única alternativa a surgir. O casal na sala encontrou um telefone antigo, daqueles de discar, em uma estante depredada. Chegaram a puxá-lo da base na esperança vã de ouvirem um sinal de linha funcionando. Mas nada. O aparelho, em péssimo estado como tudo. A própria estante dava indícios de que já servira a muitas gerações de cupins para ser de qualquer serventia. Os dois olharam ainda, do teto a cada canto no chão, em busca de uma forma de sair, ou qualquer ferramenta que ajudasse no processo. E só foram interrompidos por mais gritos desesperados, vindos da cozinha, seguidos da mesma voz mortal do que quer que quisesse se passar por uma criança. Correram para salvar os amigos. Como sempre, tarde demais. A cozinha estava vazia, salvo por uma pia velha de mármore preta e um armário podre num canto. Somente a risada da criança ainda ecoava no ar, mas nem sinal das vítimas que lá foram tentar uma salvação. Muita água, igualmente podre e estagnada, vertia lenta dos azulejos velhos e ralos no chão. Mas nada, nada, nada mais. E então restaram dois. Numa ideia impensada para a qual provavelmente não havia saída, o rapaz restante teve a iniciativa de escalar por dentro a chaminé na lareira da sala. Ameaçou de correr para realizar isso quando uma mão o segurou. Aquela moça, a primeira a sentir algo errado na pior noite de suas vidas. Depois de perder quatro amigos para sabe Deus que inferno habitava aquela casa, ela não manifestava qualquer intenção de deixar seu crush morrer ou sumir também. Contudo, nenhum argumento de por favor não vai se provou suficiente a ponto de reprimir no rapaz um medo que se tornara primal, instintivo, soberano. Como resultado, restou a ela segurar o rasgo da manga da camisa dele e vê-lo correr em direção à lareira. As lágrimas da moça começaram a surgir dos olhos ao seguir com o olhar o garoto. Ver seu tronco entrar acima da chaminé, ouvir seus grunhidos enquanto se espremia caminho adentro, notar suas pernas balançando desajeitadas em busca de um apoio para continuar, e derramaram em choro completo ao ouvir a medonha risada, simultânea à torrente de água vertendo então pela lareira, afogando seu paquera não correspondido, testemunhando as pernas em desespero, depois em tremedeira, depois em curtos espasmos, depois em morte, puxadas para dentro da chaminé. E apenas uma restou. Com o horror tomando conta de seu corpo e deixando-o no automático da autopreservação, a garota enxugou as lágrimas da melhor maneira que pôde e correu de volta à cozinha. Seus olhos fixaram o alvo no pequeno armário caindo aos pedaços. A adrenalina no corpo dela a fazendo ver mais nítido, o sangue bombeado mais forte e rápido pelo coração em pânico. Notou como havia algo próximo a um batente de porta atrás da velharia. Então, sequer pensou duas vezes. Meteu o chute com uma força a qual desconhecia em si mesma, e a madeira velha desabou mostrando uma nova porta para o exterior. força, chance. A garota usou a si mesma de ariete contra a porta. E mal pôde acreditar quando, entre farpas em sua pele e pedaços de madeira velha espatifada, se achou novamente no exterior da casa maldita. A sobrevivente tentou se levantar, da melhor forma que pôde, ofegante, ainda sentindo no corpo a pancada da adrenalina. Tremendo devido ao súbito acesso de força bruta que teve, perdeu o equilíbrio e acabou por dar um mergulho não voluntário na asquerosa piscina seca, cheia de detritos que inaugurara todo o terror daquele último Halloween. Machucada, se levantou pronta a sair daquele fosso de morte e imundice. Tateou a borda para se levantar, reprimindo a tremedeira em um novo ataque de choro. Ouvir aquela risada atrás de si foi mais do que conseguia suportar. Olhou para trás e viu, no meio do pandemônio de lixo e fezes animais e surdidez, a criança, andando calma e sapeca em sua direção. Vem brincar comigo, tá bom? Falou a aberração morta e rechonchuda, vestindo um vestidinho não menos falecido e largado ao inferno como o restante da casa. Retrucou a sobrevivente, olhando o horror se aproximar devagar, enquanto tentava, de costas para a borda, sair da piscina sem despregar os olhos da criança. Eu quero ir embora, me deixe embora. O que você fez com meus amigos? Minha irmã brincou comigo, sabe? Bem aqui, há muito tempo. A criança não pareceu se importar com as súplicas da outra. Ela me empurrou bem pro fundo e nunca mais consegui. Nada de volta. Não encosta em mim. Depois disso, ela não quis mais brincar comigo. Daí foi a minha vez. Enquanto falava, a água brotava da piscina sem pressa, erguendo os detritos. Sai! Sai! Me larga! Ela chamava essa brincadeira de... Eu vou matar você. Ela disse, com uma risadinha travessa. E agora é tua vez. Vem! Participaram também deste episódio Danilo de Almeida, dos podcasts Doublecast, e já ouviu esse disco como a Menina Infernal, e Condessa Vanora, do podcast Centelha, como a Final Girl. No post do episódio, e aqui mesmo no texto do agregador, você encontrará os links para conhecer seus trabalhos dentro ou fora do mundo dos podcasts. Mas então, ouvinte, está gostando até aqui? Por meu lado, achei o conto perfeitamente aterrador em cada palavra. Chegou a dar aquele gelo arrepiante enquanto eu narrava, e volta e meia tive que olhar em volta para ter certeza de estar mesmo sozinho gravando. Em certo ponto, nem estava. Ouvi risadas de crianças endemoniadas e saí correndo até gastar a sola dos meus pés. Acabou que no fim eram minhas próprias filhas me trolando, mas daí o estrago já estava feito. De qualquer forma, Maverick, amei o conto, a ideia, o tema e tudo o que ele representou. Não só foi uma história de terror fantástica, mas igualmente perfeita para ouvir em qualquer noite ou dia, seja Halloween ou não, haja uma festa na piscina ou não. Muito obrigado por ser esse apoiador, amigão e produtor de conteúdo fantástico. Abração, brother. E bilhões de obrigados também a Danilo de Almeida e Condessa Vanora pelos trabalhos de voz e atuação fantásticos que fizeram. Olha, vocês contribuíram tanto ao conto que nunca mais irei na piscina aqui do condomínio. E a próxima pessoa me convidar para uma festa lá, eu bloqueio e denuncio por assédio. Credo, credo. Mas a festa, ou melhor, a jornada do horror não para aqui no Desleituras. Conforme determinado por Thais Souza no último episódio, e eu adorei a ideia, agora nós teremos uma música de encerramento para cada episódio, de forma a separar melhor as duas sessões. Então, Antes de seguirmos para o segundo conto pavoroso deste episódio, vamos com uma música que eu creia ter muito a ver com este primeiro. E eu nem vou cantar a pedra de qual música será. Acho que, pela introdução, vocês já podem perfeitamente imaginar. Bons pesadelos e voltamos já já. Shell. I'm gonna bring it to the light. deadly goons from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Olá, ouvinte. Ainda está aí? Não precisa ter vergonha de admitir que está ouvindo o episódio com as cobertas puxadas acima da cabeça. Somos todos medrosos aqui. Claro, talvez fazer isso indo de ônibus para o trabalho possa não ser a melhor ideia, mas ao menos as camadas extra de tecido te darão proteção a mais contra a Covid. De qualquer forma, arme-se de coragem porque temos agora mais um conto pela frente. Pois Fábio Oliveira é nosso próximo escritor. E sintam o naipe desse muso lindão. Fábio tem 41 anos e mora no Rio de Janeiro. Ele é diabético, candomblecista, ator amador, bailarino frustrado, lema pastral e baralho cigano e faz crochê por encomenda. Estranho. Tem uma parte mais aqui no texto que tá meio apagada. Deixa eu ver aqui se... Certo. Ok. Fábio também tira olho gordo, curador de cotovelo, desfaz amarração, derrota vampiros com macarronada alho e óleo e traz a pessoa amada morta-viva em 3 dias. Não entendo por que ele resolveu omitir essa parte, mas vá lá. Temos compromisso com a verdade aqui. Continuando. Hoje ele nos traz o conto A Valsa. Vamos lá? A Valsa, por Fábio Rostô. Narrado por Nathan Cirino. Samantha se arrumava para a noite mais esperada de sua vida. Não era seu primeiro baile, mas este era especial. Estava crescida, mais mulher, e era a oportunidade de tomar noivado com o solteiro mais cobiçado do local. Estava especialmente iluminada naquele fim de tarde. Poderia sair do jeito que estava, que seria admirada por todos. O baile era aguardado em toda a região. A orquestra tocaria as mais belas valsas de Strauss. Tudo perfeito. Perfumada, os cabelos escovados brilhavam à luz do candelabro e a boca de um vermelho natural. Ela estava pronta. Desceu lentamente as escadas e seu pai a aguardava na carruagem, já acostumada a esperar sua filha. O senhor Julius era viúvo, perdera a esposa de forma súbita na mesa de jantar. A filha era pequena e não se lembrava de nada daquela noite. Samantha fora criada com mimos pelo pai. Cresceu certa de que podia fazer o que bem entendesse. Foi com essa sensação que cometeu o maior erro da sua vida. Há 7 anos atrás, descobrira que sua melhor amiga, a qual tinha casamento marcado, se envolvera com outro homem. Samantha, tomada de indignação, esperou o dia amanhecer e foi à casa do noivo. Ela entrou, foi recebida pela amiga com um abraço forte, o qual não correspondeu. Ao contrário, sentou-se e começou a contar detalhes do que havia presenciado. O encontro, os beijos molhados, as juras de amor e até agressões físicas consentidas e com pedidos de quero mais por parte da moça. Tudo dito na frente do casal. Sua amiga chorava. O noivo gritava de ódio. Samantha permanecia imóvel como se nada acontecesse diante de seus olhos. Olhos que estariam condenados a partir daquele dia. Desesperado, o noivo, rapaz conhecido pelo jeito pacato e amigável, pegou a noiva pelos cabelos e a arrastou até a rua. Arrancou sua roupa, gritou para que todos pudessem ouvir que aquela desonra lhe custaria a vida. Ele sacou sua arma e, antes que pudesse disparar, sua noiva, dominada pelo ódio, olhou para Samantha e disse: "Quando chegar o dia mais importante de tua miserável vida, você saberá os segredos de todos ao teu redor e então desejará não mais viver, tal como eu." Samantha não conseguiu entender o que a ameaça significava. Enquanto pensava, estática, não se deu conta quando a amiga, humilhada em público, pegou a arma de seu noivo, apontou a própria boca e disparou. O noivo virou as costas para o corpo caído em frente à casa e foi embora com a roupa do corpo. Ninguém mais soube notícias dele. Ninguém da família dos dois apareceu para buscar o que quer que ainda houvesse naquela casa triste e desocupada. Enquanto isso, após o suicídio, Samantha correu. Chegou em casa, abraçou o pai. Contou o acontecido, mas não conseguia sentir culpa por ter destruído a vida do casal. Július, como sempre, confortou e acobertou os erros da filha. Os dias depois da tragédia seguiram normais. Pai e filha seguiam na carruagem rumo ao salão onde aconteceria o baile. Os dois não falavam nada entre si. A paisagem na janela e a natureza ao redor geravam um som bom para ficar nas memórias. Sentiam que seria uma boa lembrança antes do baile começar. Samantha olhou o pai. Numa fração de segundo, seus olhos entraram fundo no campo de visão dele e, em contrapartida, sua própria visão rapidamente escureceu. Apenas a imagem lúgubre de um caixão vazio veio à sua mente, no lugar do interior da carruagem. No estalo, ela despertou do que acreditou ser um sonho. Seu pai perguntou o que houve, ela nada disse. A carruagem chegou ao salão de baile. Samantha prontamente esqueceu o que acabara de acontecer, afinal nada estragaria sua grande noite. Subiu as escadarias, braço dado com o pai, todos e todas à volta e admirando. Entre taças, alguns até chegaram a comentar o trágico episódio com a falecida amiga e o noivo. Samantha não podia ouvir os cochichos e sussurros, mas cada novo comentário não conseguia impedir arrepios subirem-lhe o corpo. Ignorando a sensação, a jovem acenava acompanhada de breves sorrisos, levemente desconfortável a cada pessoa. Após alguns minutos de conversas amenas e risadas discretas, todos se prepararam para a valsa. Primeira valsa, sons esféricos. Samantha e George ficaram frente a frente. Se cumprimentaram com um leve aceno de cabeça. A valsa começou. Perfeitamente posicionados na dança, tudo iniciou da melhor maneira possível. George era um senhor de 55 anos. Vivia com uma mulher 20 anos mais nova. Apesar dos olhares de desaprovação, ninguém comentaria nada, jamais. Pois George possuía uma fortuna e estava sempre disposto a ajudar financeiramente quem buscasse seu auxílio. Samantha sorriu e olhou para George, que correspondeu timidamente à ação. A troca de olhares levou Samantha novamente e rapidamente à escuridão. Sua vista pareceu encoberta por uma névoa. Uma bruma escura, talvez, mas aos poucos ela conseguia enxergar seus arredores. Novos arredores. Ela estava em um quarto, iluminado por uma única vela. Na cama, à sua frente, estava deitado um jovem de cerca de 20 anos, nu e visivelmente nervoso, mas não dizia nada que a testemunha pudesse compreender. Tinha os olhos vendados e mãos amarradas na cabeceira da cama. Samantha procurou respostas ao que se passava. Olhou em volta o máximo que pôde, mas encarava nada além de escuridão. A única fonte de luz era a vela ao lado da cama. Vindo da lateral, ela percebeu um homem se aproximando devagar. Era George. Estava nu. Deitou-se ao lado do rapaz vendado, o qual, ao sentir a presença do homem, gritou pedindo socorro. Berrava por auxílio à sua irmã. George se esfregava excitado ao corpo do rapaz, que se debatia tentando fugir, gritar mais. Isso apenas fez o agressor tapar-lhe a boca com as mãos, forte. Samantha ouviu de longe um choro. Olhou ao redor novamente e conseguiu ver a esposa de George chorando, enquanto testemunhava seu irmão sendo violentado pelo marido. Era o preço que ela teria a pagar por haver engravidado de um namorado, o qual fugira ao saber da gravidez. A primeira valsa terminou. Mal despertada do transe, Samantha se notou diante de outro par, de nome Alison. A homenageada não conseguia compreender o que havia acontecido e sequer teve tempo de tentar. Um novo par diante de si. A seu lado, outra dupla. Sabendo ser observada pelos que estavam à sua volta, escondeu seu susto à visão de George sodomizando seu cunhado com um lindo e falso sorriso. Mais uma valsa se iniciava. Segunda valsa. Vinho, mulher e canção. Alison, sem jeito para dança, tentava distrair Samantha conversando. Eles mal se conheciam, mas era visível como ele lutava para distrair a moça. Samantha, um pouco aturdida, não percebia estar olhando fixamente seu par de traços finos e cabelos claros quando sua vista novamente escureceu. Ela tentou fugir. Chegou a tropeçar em Alison, o qual acreditou ser o culpado pela quase queda. Samantha então abriu um olho e viu um casal idoso andando sem rumo por uma estrada desconhecida, escura, fria. Pareciam confusos, sofrendo. Atrás deles, Samantha via Alison com uma tocha na mão. Ele dava gargalhadas. Estava rindo dos próprios pais andando descalços e perdidos na noite. Na mão direita, ele segurava um papel oficial. O documento que tornaria Alison dono das propriedades da família. Após ameaçá-los e forçar o pai a assinar o ofício, Alison fez os dois andarem por ainda mais 2 horas. Os idosos não sabiam estarem caminhando para a morte. Depois da exaustiva caminhada, Alison encharcou o corpo dos pais usando uma lata de óleo e então ateou fogo aos corpos de ambos, deixando-os correndo trôpegos em sofrimento. A risada de Alison ficou ainda mais entusiasmada quando a chama tomou conta do casal, morrendo, abraçado em resignação. Samantha chorou copiosamente. Tentou gritar por ajuda, mas quando conseguiu por fim emitir algum som, estava novamente no salão. Todos aplaudiam mais uma bela execução da orquestra. Fim da segunda valsa. Samantha tentou compreender outra vez o ocorrido, em vão. Foi a um canto para beber alguma coisa e pensar. Lembrou-se das palavras da amiga ditas antes de tirar a própria vida. Estaria mesmo descobrindo os segredos de todos? Antes que pudesse obter respostas, testemunhou seu pretendente a estender-lhe a mão. Levantou-se e aceitou o convite. Aquele seria o momento. E como quem desafia a si mesma, quis saber se aquele jovem, com o qual ela sonhava em casar e ter filhos, esconderia também sua cota de segredos. O que aquele rapaz, que ia à igreja com frequência e tão desejado por todas, teria a ocultar? Terceira valsa. Bombons vienenses. Os primeiros passos foram decididos e firmes. Samantha sorria e o rapaz de nome César também sorria. As outras convidadas começaram a invejar aquele que era, sem sombra de dúvidas, o casal mais belo do baile. Apesar do temor inicial, a moça olhou fixamente nos olhos de seu par. Aparentemente, nada aconteceu. Mas seus próprios olhos já estavam longe, nas trevas. Mais precisamente, na casa da mãe de César. O rapaz, de corpo forte, sabia do poder que exercia sobre homens e mulheres. Dominado de um narcisismo doentio, não pôde se deter a seduzir sua própria mãe. Lentamente, ia despertando na mãe um sentimento que ela mesma negava, mas César, temendo a rejeição, foi aumentando as investidas. Até uma noite, quando deitou-se com ela, acariciou seu corpo e ela, entre lágrimas contidas, sem abrir os olhos, deixou-se tocar pelo filho. Na manhã seguinte, encontraram-na enforcada. Dessa vez, Samantha foi tomada de um choque. Ficou incapaz de reagir. Sua visão a clareou de volta ao baile e ao sorriso encantador de César. Ao voltar a si, teve ânsia de vômito. A debutante correu do salão antes que a próxima valsa iniciasse. Júlio, seu pai, percebeu preocupado e foi logo atrás. Ela entrou na carruagem, gritou para o cocheiro levá-la embora. O pai sentou-se a seu lado, perguntou o que ocorria. Deveria afinal haver um bom motivo para deixar o salão daquela maneira. Não queria ver a sua filha falada. Ela então desatou a chorar profundamente, com as mãos no rosto. Não queria ver ninguém, Nunca mais. Não aguentaria ter outra visão daquelas. Seu pai insistiu. A carruagem correndo, a carruagem correndo. Já contrariado, o pai ordenou que se explicasse. Samantha levantou o rosto, porém evitando olhar para seu pai. Começou a confessar as visões, mas foi interrompida pelos gritos do pai, para que parasse com esses assuntos tamanhos absurdos. O homem argumentou como ela seria motivo de piadas dos vizinhos da cidade, como ele mesmo seria ridicularizado. Com raiva, Samantha tentava fazer o pai acreditar em suas palavras. Os dois, aos berros, a carruagem rápida, os solavancos na estrada. Quando os olhares dos dois se cruzaram, a vista da moça escureceu novamente. Acordou, dentro do mesmo salão de baile, em outro tempo. Seus dois pais apostos, era a última valsa. A última valsa, sangue vienense. Os pais de Samantha dançavam lindamente. O salão inteiro parado para vê-los. A moça se notava criança enquanto admirava o casal majestoso rodando pelo salão. Não existia ninguém no mundo além dos dois. Nova escuridão. Quando a música acabou, Samantha se viu agora em casa, ainda menina. Percebeu como estava ainda com a mesma roupa do baile. Sua mãe sentada à mesa de jantar, escorada imóvel contra uma cadeira com um olhar perdido. A menina chamou pela mãe, a qual não parecia se importar em notar ou responder. O pai entrou, nervoso. Viu a esposa apática e tentou chamá-la de volta ao mundo. Chorou muito chamando a mulher. Desespero tomando conta de si, enquanto sacudia a esposa em busca de reação. Por fim, ele mandou a menina ir para o seu quarto. A pequena Samantha correu, contudo sua visão amaldiçoada permaneceu. Observava sem entender ainda o pai chorando abraçado ao corpo da esposa. Num rompante, o homem arrancou a rasgos a roupa da esposa. Em seguida, tirou as próprias, Samantha testemunhando o sexo do pai com o corpo frio da esposa. Prazer e dor se misturando, o choro incessante, a boca da falecida deixando escorrer uma trilha de sangue. Seu cônjuge beijando-lhe a língua ensanguentada. Depois beijando os seios da esposa. A princípio de maneira carinhosa, depois mais brutal. Acabou por mordê-los, arrancando um pedaço e comendo-o como quem quisesse se fundir ao que sobrara da esposa. Samantha viu seu pai se misturar ao sangue da mãe. Ele chorava mais e mais, enquanto arrancava dela pedaços aos dentes. Com um nó na garganta, a menina viu o pai arrastar o corpo da mãe e escondê-lo num quarto escuro, nos fundos da casa. Quando do enterro, o caixão estava vazio. Ninguém perguntara por quê. Samantha acordou de seu torpor escuro e, por impulso, abriu a porta da carruagem. Acabou por cair febrilmente e muito machucada no meio da estrada. Quando percebeu os arredores, estava em frente àquela casa, a mesma na qual sua melhor amiga e o noivo moravam. 7 anos. Ninguém na cidade nem mesmo havia movido o corpo depois da moça adúltera se matar. Somente jogaram mais camadas de terra por cima e fixaram no solo uma cruz rudimentar. Não havia sequer um nome, nenhuma lembrança. A casa havia sido abandonada. E desta restavam apenas ruínas. Ao ver a cruz, Samantha percebeu as palavras da amiga e seu significado. Então ajoelhou-se diante da cruz. Com os polegares, perfurou seus olhos até exprimir fundo com as unhas o interior de seu crânio. E finalmente caiu morta sobre o túmulo da amiga. Thank you. Participaram deste episódio Natan Cirino, do Balaio Podcast e do blog Divagações Poéticas como narradora. E Lady Sif, do podcast A Queda do Véu e das aclamadas lives de tratamento facial e maquiagem no Instagram, como a amiga morta. No post do episódio e aqui mesmo no texto do agregador, você também encontrará os links para conhecerem seus trabalhos dentro ou fora dos podcasts e internets. Gente, que agonia indizível esse conto. Fábio arrancou o restante que havia de coragem em meus testículos editar esse trabalho e ouvi-lo a cada sentença da maldição sendo cumprida. Simplesmente assustador. E ainda mais pela personagem Samantha ser meio que um arquétipo de muita gente que conhecemos ao longo da vida. Sempre sabemos daquele ou daquela pessoa que se julga dona do mundo. Tem direito de julgar a geral e acha que pode fazer o que quiser, como se tudo se dobrasse à sua vontade. É o que me deu mais medo ainda no conto, mas ainda fiquei depois ferrado da chance de me olhar no espelho e ver nele todos os meus incontáveis defeitos aparecendo. Ai, dá até um tremelique aqui. E claro, agradeço profundamente a Natan Cirino e Lady Sif pelo trabalho de atuação e interpretação impecáveis que fizeram. Sou forçado a dizer que, se um dia, trancado em casa de noite, ouvir a voz de qualquer um de ambos, eu jamais voltaria a ser visto em sociedade novamente. Mas assim, com total louvor ao quanto conseguiram me apavorar. Parabéns! Porém, antes da música que encerrará este conto e episódio, agora é a hora da nossa sessão de feedback dos episódios passados. Ao menos, espero que as mensagens dos ouvintes aqueçam um pouco minha alma gelada de pavor. E estamos agora no Descomentários, nosso bloco de feedback de episódios passados, e lerei agora os comentários recebidos desde o episódio 51, quando o Desleituras participou da hashtag O Podcast é Delas. Vamos lá! Primeiro comentário de Jorge Augusto, padrinho daqui lá do Anime Sphere, que escreveu dizendo: Pensador, eu sou suspeito para falar já que participei do episódio, mas caramba, que episódio sensacional! Dois pontos muito bons que prendem a atenção apesar de curtos. A Thay fazendo o papel de hostess e a narração da Lady Sif no primeiro conto e da Vanora no segundo ficaram sensacionais. Os amigos que compartilharam o palco comigo foram sensacionais também. Um forte abraço e obrigado pela oportunidade. Ele continua e escreveu aqui, observação, primeiro, first, risos. É verdade, Jorge, você inaugurou a sessão de comentários. E obrigado também, não só por você ser esse apoiador de longa data e esse grande amigo, mas por você ter dado tamanha carga de emoção ao teu personagem no conto. Ficou sensacional e você fez muita parte, você fez enorme parte do que o tornou tão foda. Muito obrigado, Jorge. Volte sempre aí, brother. Próximo comentário de Norberto Silva. Ele escreve dizendo: Que episódio fantástico, dois contos fodas pra caralho. Adorei o primeiro, pois mostra uma época extremamente terrível de nossa história e foi escrito com uma crueza brutal e, infelizmente, extremamente verídica. Ficou excelente. No segundo, eu curti muito. Adorei a narração. Podia jurar que a espada chegou a ter um orgasmo com a última morte narrada. Esse episódio do podcast delas ficou muito bom. Fica aquele gosto para que o universo sofresse uma inversão e hoje fosse o dia do podcast deles e que as garotas realmente dominassem a mídia. Te cuida, pensador, a Thay mandou bem demais, hein? Norberto, muito obrigado por vir aqui comentar, cara. Você que já esteve mais de uma vez aqui no Desleituras e tem toda a razão. Poderia ser as podcasters dominando tudo e a gente ter o direito ao dia do podcast é deles, né? Inverter os papéis, ia ficar bem legal. Muito obrigado por ter curtido o primeiro conto, o conto do Yuri Brawley, que ficou fantástico, realmente cru, brutal e tristemente catalogado na igualmente triste história do nosso país que muita gente teima em querer adorar, mas... Foi um trabalho maravilhoso que o Yuri fez resgatando o tipo de situação que aconteceu provavelmente, não daquele jeito, mas infelizmente similar. E no segundo conto, o conto do Jonathan Freitas, foi um deleite só, cara. Toda a carga histórica da espada contando sua própria história e contando qual é a relação dela com seus portadores e como adora beber o sangue de suas vítimas e tal. A espada de pavio curto, né? Uma espada com ego e aquela... carga aristocrática de saber que é foda, que é uma cortadora de gargantas, cortadora de carne humana. Ficou excelente mesmo. Sobre o lance da Thay, ela é realmente melhor do que eu. Só não espalha não, porque já viu, né? Abração, cara. próximo comentário de Darley Santos. Ele diz também: Porão de 1968 conta uma história baseada nos tempos negros da ditadura, os porões da ditadura. Uma alusão ao governo atual lambibotas. O interessante é vermos a não necessidade de recurso ao sobrenatural para criar essa atmosfera de terror, como é comum nos contos aqui apresentados, pois a realidade já era dura demais. Já em Espírito e Lâmina, temos um conto samurai contado do ponto de vista de uma espada, certo? Esse recurso permite contar uma história que perpassa séculos. Ficou legal botar uma música para cada conto no final de cada um deles. Boa ideia da Thay. Concordo com tudo que você disse, mas de trás para frente, concordo muito com a ideia da Thay, tanto que estou aplicando de agora em diante, só espero que a Thay não queira fazer um golpe de estado e me derrubar aqui e se tornar a hostess, porque ela tem capacidade disso, cuidado, a Thay é terrível. Espírito e Lâmina foi fantástico, é difícil você ver um conto, eu gosto muito assim de ler histórias contadas a partir de objetos, que são as testemunhas inanimadas ou às vezes usadas para matar, como é o caso da Muramasa, né? Era o nome da espada, da katana da história. Poxa, foi muito legal, uma aula de drama e interpretação que o pessoal fez. E o Porão de 68, é que eu já falei no comentário passado, é inacreditável que ainda tenha gente, ou gentalha, melhor dizendo, que adore aquela época sem imaginar a quantidade de crimes terríveis cometidos em nome da, entre aspas, justiça. Darley, muito obrigado por continuar vindo aqui comentando, sendo esse brother que você é, e apareça mais vezes. Último comentário agora de James Winter. James Winter é podcaster lá do Reflexões de Inverno, podcaster que eu sigo há algum tempo também e que eu recomendo. E ele nos escreve dizendo: Olá, pensador, tudo bem? Há muito tempo tenho o podcast no meu feed e nunca tinha dado uma chance para os episódios. Acabei de notar o erro que cometi. Esse Desleituras ficou tão bom que no último conto, da espada, eu confesso que uma lágrima caiu do meu olho. Agora partiu ouvir os episódios passados. Muito obrigado por esse conteúdo de imensa qualidade. James, você não cometeu erro nenhum, eu sei. Eu sei como é difícil às vezes a gente ter tantos feeds assinados, tantos podcasts assinados em quaisquer plataformas que forem, e chegar e dar a chance para um, mas eu te admiro muito por ter ouvido, ter gostado e ter vindo comentar. Olha, você tocou fundo no meu coração, cara, admiro muito o trabalho que você faz também e espero não decepcionar nos outros episódios, espero não decepcionar neste, caso você o esteja ouvindo. E abração, estamos sempre aí. Então tá, ouvinte do Desleitura, chegamos ao final de mais um episódio e espero que o tenham curtido tanto quanto eu. Não se esqueçam de deixar seus comentários aqui, via e-mail ou nas redes sociais, e de ajudar na divulgação deste despretensioso podcast entre pessoas que não o conheçam, mas que talvez pudessem gostar, possam gostar. Assinem nosso podcast, recomendem para alguém, recomendem para vários alguém. Ajudem no Padrinho ou no PicPay, porque quebra um galho enorme. Comprem nossas canecas, participem do nosso grupo do Telegram. Interajam, porque podemos até ser loucos e loucas, mas é das pessoas, muitas vezes ditas defensoras da moral, que nós temos que ter mais medo. De resto, escrevam mais, leiam mais, ouçam mais, se quiserem e puderem. Cultura não deveria ser detida nunca, mas sim jogada à frente para que mais pessoas tenham acesso a ela. Portanto, continuem incentivando, compartilhando e divulgando cultura por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos ou olhos que quiserem ouvir, ouvir ou ler. Cultura livre, sempre. E para terminar este Desleituras com uma música de encerramento que tem a ver com o cerne do episódio, do segundo episódio, quero dizer, eu decidi pelo que mais motivava Samantha desde o início do conto. Mais do que enxergar os pecados sórdidos dos outros, enquanto se considerava uma suposta guardiã da verdade. Mais do que ver os sonhos de uma vida de princesa estraçalhados por uma maldição. No final das contas, sempre foi a respeito de sua estupidez e arrogância, o ego e a retribuição disso tudo por se considerar impune em toda a sua altivez inalcançável. Então, fechamos o segundo conto e este episódio com Stupid Girl, da banda Garbage, em seu álbum homônimo. Obrigado por continuarem acompanhando e até a próxima.